国国际广播电台。 Aquí, a Radio Internacional de China. Aquí, a Radio Internacional de China. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa em língua portuguesa da Rádio Internacional da China. Estamos a meio da semana, quarta-feira, dia 8 de maio de 2013. Eu sou Miguel Torres e trago os destaques da nossa programação de hoje. No Gira em Foco, celebramos a eleição do brasileiro Roberto Azevedo como diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. No Ares da Cultura, falamos com Lilao San, um estudante norte-americano na China. Saiba a sua história com Carlos Xu. Como não pode deixar de ser, teremos ainda música, aula de chinês, saiba como conversar com seus colegas em mandarim e, claro, muita informação. Vamos primeiro aos destaques do dia. Li Keqiang recebe Netanyahu em Beijing. Segurança oceânica é ponto-chave para a segurança nacional chinesa. Azevedo é escolhido novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang recebeu hoje em Beijing o seu homólogo israelense Benjamin Netanyahu e assistiu junto com ele à assinatura de uma série de documentos de cooperação bilateral nas áreas da agricultura, tecnologia e educação. Os dois líderes decidiram estabelecer uma equipe de trabalho específica para pesquisar sobre futuras cooperações nos domínios socioeconômicos, a fim de elaborar programas de parceria e colocá-los em prática. Netanyahu manifestou a vontade de participar da construção do 12º Plano Quinquenal Chinês e de promover as cooperações nas áreas de inovação tecnológica, poupança de água, agricultura, pecuária e energias renováveis. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos entregou ontem ao Congresso o relatório sobre o desenvolvimento militar e a estratégia de segurança chineses em 2013. No documento, os norte-americanos condenaram mais uma vez a ameaça militar da China e os segredos mantidos pelo exército chinês, criticando as ações justas do país na defesa de soberania. O porta-voz do Ministério de Defesa Nacional da China, Gan Yensheng, expressou a forte insatisfação do lado chinês. Gan enfatizou ainda que a relação entre os dois lados do Estreito de Taiwan obteve grandes progressos, permitindo uma nova conjuntura para o desenvolvimento pacífico, preservando as boas relações com a região de Taiwan. Neste contexto, os Estados Unidos propagaram a ideia de uma ameaça militar da parte continental da China à região de Taiwan, com o objetivo de prejudicar as relações entre os dois lados e estimular a venda de armas a Taiwan. A China contesta fortemente a postura norte-americana. A agência de notícias Xinhua publicou, entretanto, um artigo comentando o relatório do Pentágono. O artigo aponta que, desde 1978, o governo chinês tem publicado seu orçamento militar para o mundo inteiro. Segundo a resolução da ONU, a China ingressou no sistema de transparência de orçamento militar daquela organização em 2007, o que representa uma atitude positiva do governo chinês para melhorar a transparência do orçamento militar e aumentar a confiança na relação com os outros países. A Xinhua comenta que os Estados Unidos são o único país que admite ataques cibernéticos contra outros países. Além do mais, a China é um dos países que mais sofre ataques cibernéticos. A China insiste na construção de um espaço cibernético pacífico, seguro, aberto, cooperativo e se opõe a transformar o espaço cibernético em um novo campo de batalha. A agência Xinhua finaliza o comentário afirmando que, segundo o relatório, os Estados Unidos buscam, por um lado, uma relação militar saudável, estável e confiável com a China. Mas, por outro lado, difamam e criticam o exército chinês sem nenhum fundamento. O Departamento da Defesa dos Estados Unidos entregou na segunda-feira ao Congresso um relatório onde afirma que os ataques contra a rede governamental dos Estados Unidos tem relação com o governo e suas forças armadas. Sobre essa acusação, o investigador da Instituição de Ciência Militar da China, Wang Xinjun, respondeu que não se pode confirmar a origem de ataques cibernéticos através do endereço IP. Segundo o pesquisador, o ataque de hackers são sempre anônimos, transnacionais e enganosos. Ele acrescentou que qualquer hacker pode aproveitar um endereço de IP da China para executar um ataque pela internet. Mas alguns norte-americanos preferem responsabilizar os militares chineses pelos ataques, mesmo sem nenhum fundamento consistente. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, retirou na imprensa coletiva de hoje que a ilha de Diaoyu e as ilhas adjacentes são território inerente da China. O território nunca terá sido parte da ilha de Okinawa ou Ryukyu. Foi publicado nesta quarta-feira o Relatório de Desenvolvimento Oceânico da China 2013 pela Administração Estadual Oceânica. Segundo o documento, a segurança oceânica é um fator muito importante para a segurança nacional do país. A proteção oceânica é condição fundamental para o desenvolvimento pacífico da China. Atualmente, as ameaças marítimas, especialmente as disputas de algumas ilhas, podem causar conflitos militares, segundo o relatório. O texto reitera ainda que nos próximos 20 anos, a China promoverá a ciência e tecnologia de mar profundo ao nível avançado mundial, a fim de sacramentar a posição chinesa como uma potência nos assuntos oceânicos. Segundo dados publicados nesta quarta-feira pela Administração Geral de Alfândega da China, as importações e exportações do país atingiram os 355 bilhões e 96 milhões de dólares em abril. Entre os produtos exportados, os eletromecânicos registraram um crescimento mais rápido. Por outro lado, o volume das importações de produtos de energia e recursos foi reduzido. Desde o início deste ano, o fluxo de comércio da China com a União Europeia e o Japão diminuiu. Já com os Estados Unidos e os países que compõem a ASEAN, registrou um crescimento estável. Roberto Azevedo foi escolhido como o novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC. O brasileiro obteve o mais amplo consenso dos membros da organização na terceira rodada de consultas em Genebra, à frente do candidato mexicano Hermínio Blanco. Os resultados foram antecipados aos candidatos na tarde de hoje, 7 de maio, pela Troika, responsável pelo processo de seleção formada pelos presidentes do Conselho Geral, do órgão de solução de controvérsias e do órgão de revisão de políticas comerciais da OMC. O resultado do processo de seleção deverá ser confirmado pelo Conselho Geral da OMC na tarde de amanhã, em reunião em Genebra. Para mais detalhes, acompanhe a China em Foco de hoje. Entre 2000 e 2011, a China providenciou assistências para 1.673 programas dos 51 países africanos, no valor total de 75 bilhões de dólares americanos, segundo o relatório publicado recentemente pelo Centro de Desenvolvimento Global e Colégio do William & Mary dos Estados Unidos. O relatório diz também que os programas cobriram mais de 20 setores, principalmente na área da assistência médica, isenção de dívidas, assistência a governos e organizações não governamentais, bem como assistência educacional. Quanto ao valor da assistência, a isenção de dívidas representa a maior parte, com mais de 4 bilhões de dólares americanos. Em segundo lugar, vem a assistência na área do transporte e de armazenamento, com 2 bilhões e 400 milhões de dólares americanos. O presidente norte-americano Barack Obama e a presidente sul-coreana Park Chung-hee avisaram a República Popular Democrática da Coreia, RPDC, que não vão tolerar ameaças e provocações. Os dois líderes deixaram um apelo ao país para que tomem medidas de forma a reatar o contato e apoio da comunidade internacional. Os dois líderes reuniram-se na terça-feira na Casa Branca. Durante uma coletiva de imprensa, Obama disse que tanto as tentativas norte-americanas de prejudicar as relações dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, bem como as tentativas de obter respeito global, têm falhado. Ele reiterou o compromisso dos Estados Unidos na proteção militar e nuclear à Coreia do Sul e Japão. Obama acrescentou, porém, que os dois países estão dispostos ao diálogo e estabelecimento de uma relação de confiança mútua com a RPDC. Para isso, o país terá que cumprir o compromisso de desnuclearização na península, realçou Obama. A presidente sul-coreana apontou que os dois países vão continuar reforçando as defesas contra as ameaças da RPDC. Stephen Perry, presidente do 48 Group Club, uma rede independente de empresários dedicados à promoção das relações entre o Reino Unido e a China, publicou hoje um artigo no Diário do Povo, jornal oficial chinês, ponderando que a China tenha apresentado um desenvolvimento rápido nos últimos anos. Segundo ele, nesse contexto, as nações ocidentais devem aumentar ainda mais as cooperações e os intercâmbios com o governo chinês. A China, que está em um processo de renascimento, não buscará a hegemonia nem o expansionismo. A prioridade do país é a promoção do desenvolvimento econômico. Enquanto isso, o governo chinês tem participado dos assuntos internacionais com uma atitude mais positiva. Diante da situação, os países ocidentais devem se adaptar às alterações na ordem de poder global e tratar bem das relações com a China, disse Stephen Perry. Tempo agora para a reportagem do China em Foco, hoje com os holofotes apontados para Roberto Azevedo, o brasileiro recentemente apontado como diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Mais pormenores já a seguir. China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo. Roberto Azevedo foi escolhido como o novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, anunciou hoje o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O resultado do processo de seleção deverá ser confirmado oficialmente pelo Conselho Geral da OMC na tarde de amanhã, durante uma reunião em Genebra. Segundo o anúncio da parte brasileira, Azevedo obteve o apoio da maioria dos membros da organização na terceira rodada de consultas, ficando à frente do candidato mexicano Hermínio Branco. O processo de seleção do novo diretor-geral teve início em dezembro de 2012, com a apresentação das candidaturas ao cargo. Além de Azevedo, outros 8 candidatos concorreram ao lugar. 4 foram eliminados na primeira rodada de consultas aos membros da OMC no início de abril e outros 3 na segunda rodada, finalizada em 24 de abril. O brasileiro assumirá o cargo ocupado atualmente pelo francês Pascal Lamy em setembro. Nossa visão para a direção-geral da OMC, que favorece o diálogo e a convergência em torno da revitalização do sistema multilateral de comércio, foi muito bem recebida pelos membros durante a campanha, disse Azevedo após a vitória. A candidatura teve uma base de apoios bastante ampla e horizontal junto a todos os países. Um dos grandes desafios do novo chefe da OMC será reativar as negociações da rodada de Doha para liberalizar o comércio mundial em ponto morto há anos. Com 55 anos de idade e 3 décadas de diplomacia, o novo diretor-geral da OMC tem vasta experiência em conflitos comerciais e ganhou reputação de hábil negociador e conciliador. O diplomata começou a carreira no Ministério das Relações Exteriores do Brasil em 1983 e participou de quase todas as conferências ministeriais desde o lançamento, em 2001, das negociações de Doha sobre a liberalização do comércio mundial. Embora a vitória do Brasil seja simbólica, uma vez que o papel de Azevedo será zelar pelos interesses da OMC e não pelos do país. A expectativa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil é de que a conquista do cargo ajude a dar mais visibilidade a temas que interessam o Brasil. Em nota divulgada em dezembro, na ocasião do lançamento do nome do diplomata, o órgão diplomático brasileiro destacou que a candidatura brasileira representa a importância contribuída pelo país ao fortalecimento da OMC e procura contribuir para o progresso institucional da organização e para o desenvolvimento econômico e social mundial. Em uma entrevista concedida à imprensa brasileira, Azevedo tinha anteriormente afirmado que, caso fosse eleito diretor-geral da OMC, a sua prioridade seria recolocar o sistema multilateral no bom caminho. colocar o sistema no caminho da relevância, onde os membros encontrem nele um fórum negociador. Essa é a única maneira de você fazer com que as regras da OMC se atualizem, negociando, disse ele. Acordes do Oriente. Olá, amigos, sou Li Mei. Começamos um Acorde do Oriente de hoje com uma canção alegre, interpretada por Fang Lixin e por mais duas cantoras, Deng Lixin e Fu Ying. A canção se chama Entre a Calma e o Entusiasmo. Seguimos com Nos Ares da Cultura. No programa de hoje, o Carlos Xu traz uma reportagem com Glau San, um estudante norte-americano na China. E ficaremos a saber também o significado da cor preto na China. Nos Ares da Cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos, aqui no estúdio de Pequim. Tenho hoje ao meu lado, como é habitual, o meu querido colega Miguel Torres. Olá a todos os que nos ouvem, sejam bem-vindos a mais um Nos Ares da Cultura. Nos últimos anos, com o desenvolvimento socioeconômico e o fortalecimento de intercâmbios internacionais na área educacional, o número de alunos estrangeiros que vêm estudar para a China tem apresentando uma tendência de aumento constante. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Educação da China, em 2011, os alunos estrangeiros que estudavam no país ultrapassou a marca dos 290 mil. E em 2012, o Ministério definiu como meta atingir os 500 mil alunos estrangeiros até o ano de 2020, melhorando o ambiente de estudo e elevando a qualidade do ensino para que a China se torne o maior país de destino na Ásia de alunos internacionais. Como capital chinesa, Pequim possui uma longa história e cultura, o que se traduz em ricos recursos educacionais. As instituições educacionais atraem cada vez mais alunos estrangeiros que conheçam e sentem de diferentes aspectos o desenvolvimento e a mudança da China. A Comissão Municipal de Educação de Beijing publicou no dia 10 de janeiro deste ano o plano de ação Estudar em Beijing, com o objetivo de atrair mais alunos estrangeiros através do reforço da inovação de materiais didáticos, o fortalecimento da formação dos docentes, o aumento das bolsas de estudo e o aperfeiçoamento do sistema de administração e dos serviços. O diretor do Centro de Intercâmbio Educacional Internacional de Beijing, Gu Tiangang, disse: Nesse momento, há cerca de 80 mil alunos estrangeiros que estudam em Beijing. Conforme o plano de ação Estudar em Beijing, até 2020, a meta de recrutamento de alunos estrangeiros será de 150 mil. A cada ano, o governo municipal de Beijing destina 70 milhões de yuans para bolsas de estudo para estrangeiros. E essa bolsa não é do país, mas do governo de Beijing, exclusivamente para estrangeiros que vêm estudar em Beijing. Segundo dados divulgados no site do governo municipal de Pequim, em 2011, houve 81 instituições educacionais na cidade que aceitaram alunos estrangeiros provenientes de 184 países. Gu Tiangang apontou que, com o rápido desenvolvimento econômico e a elevação da qualidade da educação, a China atrai um número crescente de estrangeiros para estudar. Além disso, as disciplinas favoritas destes estudantes não se limitam à língua chinesa, mas também à política, econômica e direito. Para enriquecer a vida dos alunos estrangeiros em Beijing, a Comissão Municipal de Educação da cidade ainda organiza diversas atividades para oferecer mais oportunidades de comunicação e intercâmbio. Um exemplo das atividades individuais é a competição Estrela do Mandarim, cuja inscrição está aberta a todos os alunos estrangeiros. O exemplo das atividades coletivas é a competição de debate em chinês de universitários estrangeiros de Beijing, cuja inscrição é aberta para escolas. Nós ainda organizamos todos os anos competições de artesanato de cerâmica, palestras de gastronomia para ensinar a cozinhar pratos chineses e cursos artísticos para ensinar danças folclóricas. Além disso, ainda convidamos os premiados de atividades para viagens de cultura pela China, visitando a montanha Tai em Tai'an, soldados de terracota em Xi'an e cidades turísticas como Nanjing e Suzhou. Esperamos que os alunos estrangeiros conheçam verdadeiramente a China. Ao mesmo tempo, para promover o desenvolvimento saudável de serviços aos alunos estrangeiros, a Comissão Municipal da Educação de Pequim ainda criou o site www.pjchinese.pjedu.cn, onde estão compiladas informações sobre estudo e vida na cidade. Gu Tiangang disse: Essa plataforma visa prestar o melhor serviço aos alunos estrangeiros. Por exemplo, nesta plataforma virtual, há informações sobre escolas de Beijing para os alunos escolherem onde estudar. Além disso, no site há também informações sobre empresas. Os alunos podem contatar com elas para obter um emprego em Beijing. Como site do governo, as informações são confiáveis. Gu Tiangang ainda disse que a cultura chinesa atrai os alunos estrangeiros para vir a essa terra antiga, oferecendo plataformas para que estes apresentem os seus talentos. No futuro, a Comissão Municipal de Educação de Beijing continuará otimizando recursos favoráveis para facilitar o estudo e a vida dos alunos estrangeiros nesta cidade. Esperamos que mais alunos estrangeiros venham estudar em Beijing. Caso você tenha essa vontade, encontrará oportunidade para comunicar com chineses a fim de conhecer a cultura e a forma de pensamento dos chineses. Ainda esperamos que os alunos estrangeiros possam conhecer melhor a cidade, façam amigos e até se apaixonem por Beijing. Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura. Xiaopin, peça pequena, é um tipo de show de humor na China que provoca o riso nos espectadores. Uai, he jiu, ai chi rou a. Bebo aguardente e como carne, mas servo a Buda e atendo pacientes. A minha vida é grande e brilhante, pois luto sempre contra o mal. Professor, ouvi dizer que está com doença de coração, mas acho que você é mesquinho. Surpreendentemente, esta pequena peça é apresentada por um jovem norte-americano. Ele está na China há relativamente pouco tempo, mas fala fluentemente o mandarim. Ele obteve o doutoramento em Direito nos Estados Unidos, mas optou por ser ator na China. Ele, de nome Grant Gilreth, que vem do estado do Tennessee, tem agora um nome bem chinês, Ge Laoshan. Ge Laoshan gosta de filmes desde pequeno e se interessa pela profissão de ator. No tempo em que era universitário, como aluno de intercâmbio, ele estudou mandarim e lei do direito autoral na Universidade de Sichuan, Universidade de Pequim e Universidade de Tsinghua, na China. Durante esse período, ele fez muitos amigos chineses, o que consolidou a sua determinação de trabalhar na China após a formação. Há um ano, Ge Laoshan chegou à Academia Central de Drama em Beijing, começando a estudar representação junto com alunos chineses. Estou muito ocupado na academia. Tenho aulas todos os dias, até o fim de semana. Na escola, tenho que ensaiar pequenos shows. Uma das minhas disciplinas chama-se observação pessoal, o que implica seguir alguns estranhos, observá-los e encontrar suas características individuais. E depois, na aula, interpretar essas pessoas com instrumentos, vestidos ou outras coisas. A Academia Central de Drama é a melhor instituição educacional da área em Beijing, tendo muitos atores famosos chineses se formado lá. Com grande prestígio e alta qualidade de ensino, não é fácil entrar nesta academia para estudar. Na turma de Ge Laoshan, muitos colegas tinham estudado em escolas de arte, acumulando experiências e técnicas de canto, dança e representação. Essa situação causou grande pressão a Ge Laoshan, que não tinha nenhuma base. Devido a isso, ele tem que dedicar mais esforços no estudo do que outros. A aula de física é mais interessante. Todas as aulas, temos que fazer pressão de pernas. Já tenho 27 anos, nunca tinha feito isso. Alguns colegas dão pontapé, o pé pode chegar até o rosto. Em mim, chega até o nível da barriga, o que já me deixa contente. Por enquanto, tenho sentido o progresso. Paralelamente aos estudos, Ge Laoshan agarra as oportunidades que surgem para participar de atividades fora da escola, como a competição de mandarim para estrangeiros, Chinese Bridge e programas de entretenimento na televisão. Nestas ocasiões, Ge Laoshan conhece diretores e roteiristas, iniciando assim a sua carreira. Agora, ele está a participar na filmagem de duas telenovelas. Clausen disse que foi escolhido pelo diretor devido ao seu chinês fluente e ao seu conhecimento da arte da representação. Acho que sou mais indicado para representar papéis cômicos e exagerados. Agora, em telenovelas e filmes chineses, há poucas personagens estrangeiras. Mas acho que essa situação vai mudar. Um ano após chegar à China, há cada vez mais elementos cotidianos na vida de Glaucan que o introduzem na vivência chinesa, ao ponto de enviar até mensagens de telemóvel em chinês. Glaucan acredita que o seu futuro está na China, esperando trabalhar na área da coprodução de filmes e telenovelas entre a China e os Estados Unidos. Para produzir um filme, você precisa de legendas em inglês, precisa de personagens estrangeiras e precisa de um parceiro norte-americano para ajudar na distribuição do longa. Nesse campo, é melhor ter uma pessoa natural dos Estados Unidos para tratar dessas burocracias. Eu sou capaz de fazer tudo isso, até a assinatura de acordos, pois falo inglês e chinês, me formei em direito e conheço essa área. Por isso, espero poder vir a trabalhar no futuro em uma companhia produtora de filme e telenovelas. Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura. Olá a todos, estão a ouvir o programa Nos Ares da Cultura. Eu sou Miguel Torres e tenho ao meu lado, no estúdio desde Beijing, o meu colega Carlos Xu. Muito obrigado pela sua companhia desse lado. Na última parte do programa de hoje, queremos falar sobre a cor preta na China, cuja pronúncia em mandarim é rei. Partindo de experiências de vida, os chineses na antiguidade definiam a cor preta como a cor da queimadura do fogo. E analisando o caráter chinês em Xiaozhuan, pequeno selo, um estilo de caligrafia chinesa, o preto com pronúncia em mandarim rei tem o significado de queimadura de fogo e fumaça. Na China antiga, o dragão Qinglong, da cor verde, era o deus do Oriente. O tigre Baihu, da cor branca, o do Ocidente. A ave Zhuchue, da cor vermelha, o deus do Sul. E a serpente e a tartaruga, chamadas conjuntamente Xuanyu, da cor preta, eram o deus do Norte. Todas as culturas do mundo preconizam a justiça e sinceridade. O preto tem sempre um sentido negativo. Na língua chinesa, o preto é usado junto com o escuro, o que significa a falta de luz e metaforiza a escuridão da sociedade. Por exemplo, a palavra rei tao significa atividades ilegais ou máfia, rei dian, pousada administrada por bandidos, rei hua, jargão entre bandidos, rei huo, drogas ou objetos de contrabando, rei mu, meandros de conspiração ou escândalo, rei shi, mercado clandestino, rei qian, armas ilegais e rei qian, dinheiro ilícito. Com os exemplos mencionados, sabemos que o preto está sempre ligado a atos secretos e criminosos e insinua a tristeza, morte e maldade. Evidentemente que existem exceções, como o rei má, que significa cavalo preto, para descrever o vencedor inesperado de uma competição. No sentido positivo, preto pode representar elegância, paixão, confiança, poder e força. Na sociedade primitiva, a cor preta tinha um significado de divindade. O culto da magia negra existe em todo o mundo. Pintar o corpo de cor preta é um ritual misterioso de feitiçaria que expulsa os espíritos maus e pede por sorte. Ainda hoje, algumas minorias étnicas chinesas preservam costumes semelhantes. A pintura tradicional chinesa usa apenas água e tinta preta para desenhar o mundo. Na gravura e bordado folclórico da China, as linhas pretas podem ser usadas com todas as outras cores. Hoje em dia, a cor preta ainda é amplamente usada no design moderno, expressando nobreza, elegância, poder e força. Bom, caro ouvinte, terminamos agora o programa nos Ares da Cultura de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima. Até a próxima. Acordes do Oriente. A seguir, vamos ouvir Zhou Tingting cantar A Brisa da Noite de hoje. Zhou Tingting é considerada tão profissionalista que só lançou seu primeiro álbum depois de 20 anos de experiência como cantora. Vamos à canção. 你是我永远的宝贝，也是我一生的挂牵。虽然相隔有那么远，可却断不了那份缘。莫让分离搅乱心绪，思念冲淡不了情感。虽然相是苦是累，还若只真苦一回甜。今夜风儿在轻轻吹，有我伴你在梦里睡，情节情节莫再伤悲。 Abrimos espaço para o chinês dia a dia, onde continuaremos a aprender vocabulário ligado à conversa com colegas. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia. Olá pessoal, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing. 大家好 ,na lição passada aprendemos nos expressar dentro de uma biblioteca chinesa. Obrigado, Jingjing, por ter me ajudado. Sem problemas, Raimundo, foi um prazer. Vamos então dar uma repassada em tudo do jeito que sempre fazemos. Ok. A primeira frase, 怎么办借书证?Como solicito a carteirinha da biblioteca? 怎么办借书证? 怎么办 significa solicitar. 怎么办? 借书证 carteirinha da biblioteca. 借书证。 这些书可以外借吗? 这些书可以外借吗? 这些书 esses livros. 这些书。 外借 significa pegar emprestado. 外借。 这儿有外文书刊报纸吗? 这儿有外文书刊报纸吗? 外文 é idioma estrangeiro. 外文。 书刊报纸 significa livros, periódicos e jornais. 书刊报纸。 点击这儿。 点击这儿。Clique aqui. 点击 significa clicar. 点击。 点击这儿。 点击这儿。Clique aqui. Muito bem, pessoal. Agora, vamos ouvir o diálogo completo. 怎么办借书证? 你需要准备一张一寸的照片以及十块钱的工本费。 这些书可以外借吗? 不可以,这是图书馆的规定。 这儿有外文书刊报纸吗? 当然有了,就在二楼阅览室。 怎么进入目录查询? 点击这儿。 Isso foi tudo sobre a revisão.Vamos agora para o tema de hoje. Ni xue shenme zhuanye? Wo men de ke hen you yisi. Wo men xue xiao lao shi de shui ping.都很高。可以补考吗? Ai, Jingjing, é tão gostoso andar pelos campos. Me traz boas lembranças da minha época na faculdade. É verdade, Raimundo. É uma época muito gostosa mesmo. O problema é que tenho uma certa dificuldade quando tenho conversar com os estudantes. Por isso, você poderia me dizer como eu falaria em chinês? Que curso você estuda? Nós falamos...你学什么专业? 你学什么专业? 你, você. 你。 什么? Qual? 什么? 学, segundo tom, significa aprender. 学。 专业, primeiro e quarto tom, significa curso. 专业。 Juntando, 你学什么专业? 你学什么专业? Que curso você estuda? 你学什么专业? 我学经济。 De novo, 学 estudar. 学 什么专业 Qual curso? 什么专业 你学什么专业 Que curso você faz? 你学什么专业 你学什么专业 我学经济。 Uma vez conversei com um estudante que está fazendo economia. Parece que ela está gostando bastante do curso. E ela me disse algo assim. Nossas aulas são muito interessantes.Jingjing, como seria isso em chinês? Vai ser muito útil para mim na próxima vez. O chinês para nossas aulas são muito interessante. Pode ser. 我们的课很有意思. 我们的课很有意思。 我们的 nossa。 我们的 课 aula lição。 课 很 muito。 很 有意思 interessante。 有意思。 我们的课很有意思。Nossas aulas são muito interessantes. 我们的课很有意思。 你喜欢你的专业吗？ 喜欢，我们的课很有意思。 我们的课 Nossas aulas. 我们的课 很有意思 muito interessantes. 很有意思。 我们的课很有意思。 我们的课很有意思。 你喜欢你的专业吗？ 喜欢，我们的课很有意思。 Posso imaginar ela falando, 我们学校老师的水平都很高 significa, todos os professores do nosso colégio são bem qualificados. 我们学校老师的水平都很高。 我们 nós. 我们 学校 segundo e quarto dom significa escola. 学校 老师 terceiro e primeiro dom é professor. 老师 水平 nível 水平 都 todos 都 很高 muito alto 很高 我们学校老师的水平都很高 我们学校老师的水平都很高 todos os professores do nosso colégio são bem qualificados 我们学校老师的水平都很高 是吗那他们对学生要求严格吗 他们都很严格 我们学校 nossa escola 我们学校 老师的水平 literalmente significa nível do professor ou habilidade do professor 老师的水平 都很高 são muito altos 都很高 我们学校老师的水平都很高 todos os professores do nosso colégio são bem qualificados 我们学校老师的水平都很高 我们学校老师的水平都很高。 是吗？那他们对学生要求严格吗？ 他们都很严格。 Falaram que a garota não passou no exame final. Não sabia como confortá-la. Você poderia me dar alguma dica do que falar numa hora dessas? É difícil, mas você pode perguntar. 可以补考吗? Eles podem prestar o exame novamente? 可以补考吗? 可以 ambos no terceiro dom significa poderia 可以 补考 ambos no terceiro dom de novo significa recuperar fazer o teste de novo 补考 ma a partícula vem no fim da frase ma 可以补考吗 可以补考吗 eles podem prestar o exame novamente 有两个人不及格 真倒霉可以补考吗 可以补考。 Ora de ouvir o diálogo completo de hoje. 你学什么专业？ 我学经济。 你喜欢你的专业吗？ 喜欢，我们的课很有意思。 我们学校老师的水平都很高。 是吗？那他们对学生要求严格吗？ 他们都很严格。有两个人不及格。 真倒霉。可以补考吗？ 可以补考。 As escolas superiores da China dividem-se em universidades multidisciplinares, politécnicas, de agricultura e silvicultura, de medicina, pedagógicas e universidades do esporte e da arte, entre outras. Os vestibulares nacionais são realizados anualmente no início de junho. Os candidatos podem escolher sua faculdade conforme os resultados dos exames.Atualmente, existem mais de 2.000 universidades na China. Com isso, chegamos ao fim do programa de hoje. E como sempre, vamos premiar quem souber responder. Como se diz, que curso você faz em chinês? Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail clipboard@cri.com.cn. Para maiores informações, por favor, entre no site.português.gri.cn Essa foi sua anfitriã, Tintin. 再见, até mais. 再见. Em nossa página na internet, você tem acesso a outras aulas e também exercícios de chinês. Experimente, vá a www.cr.cn, escolha a opção português e clique em chinês dia a dia. Acordes do Oriente. No encerramento do programa de hoje, novamente vamos ouvir Zuo Tingting, agora na interpretação de A Separação Pode Até Parecer Bela. A melodia tem uma levada de jazz. E o programa de hoje fica por aqui. Amanhã estaremos de volta e esperamos poder contar de novo com a sua presença desse lado. Obrigado por sua companhia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 12.095 e 9.620 kHz. e às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 9.560 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 9.560 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.